Quando a dor me rodeia e as sombras vão me oprimir, eu busco um abrigo na caverna em teu amor, Senhor. Davi fugiu, mas encontrou teus braços prontos a acolher. Em meio à angústia, tua voz vem me fortalecer. O rei se levanta, a espada em punho, mas em ti não há temor. A fidelidade é meu escudo, como dádiva eu vou clamar. Os sacerdotes caem, o mal avança, mas a verdade nunca se esconde. Teu plano é maior, tua graça é eterna. Em meio à tempestade, em ti eu confio. Oh, Senhor, meu refúgio fiel, em ti confio, não há mais temor. Nos vales escuros, tua luz brilha, teu amor é minha salvação. Com os aflitos eu me unirei, juntos em ti em paz viveremos. Onde a luta tua mão, não temas, Abiatar, aqui estás seguro. Pois quem busca a morte em ti não terá. Teu servo é forte, em ti encontraremos.